que se mantenha inicialmente 080. 11, a sua identificação para 080. Bom dia, Sarita. Bom dia. Juliette para 07, 657, grato. 99. 29, bom dia, Juliette. Autorizador, Alfa Cabrado. Completo final, tem licença de 18 mesmo, pouso. 18 mesmo, obrigado. Número 05, início de redução, 1809. 1809, 1605. 5, 3, 2, 4, 5. Repórter marcador externo. Vamos parar. 2, 2, Juliette. Não, foi repórter 2, Juliette, com 8, 7. Juliette, boa noite, 97. Boa noite, 97, vou manter a posição, porta prevista 09. Mantém a posição, acho que é Juliette. Mantém a posição, acho que é Juliette, boa noite, 97. Ação de Bravo, tendo visual, check-trem, livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 5 nós. Ele é pouso 1 no 0, vai mais trabalho. S22, 22. 3, 3, 2, 5, 1, 2, 8, 8, 5, 7, 2, 2, bom dia. Bom dia. Sejam de alto, bom dia, bom trabalho. Muito bom dia, voo no 804. Poderia adiantar a saída para o Galeão, por favor? Assim, tá pronto, com a assistente da Índia, voo no 804, 360. Voo no 804, Galeão, 360, autorizado. E a Up-Pedulo no meio. É com a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, após Brive. Controle 119, som 35, aciona 5033. Para Galeão, pela Upper Whisk 16, recorda 10 com curva direita pela saída da El, Leda Brise. Responde 5033, controle Salvador 11935, voo no 804. No 804 é correto, reporta para o Bush. Reporta para o Bush. Após segundo R2 da TNVS Base, Juliette, porta 09. Após segundo R2, Juliette 09, obrigado, 897, bom dia. 605. Alfa Índia Bravo no solo agora 20, livre à direita, solo 121 decimal 9. Livre à direita, solo 219, Alfa Índia Bravo. Confirma, Marcos Leite Romeu, bom dia, confirma a intenção do voo. Bom dia. O Marcos Leite Romeu inicialmente 500 pés sobre a linha do litoral sul. Recolha a pista no 7 para a direita, controle 119, decimal 35, assina 0131, mais um, por favor. 18612, Marco, já te mando. Paulo Salvador, Papa Romeo, Alfa Centavo, bom dia, Libra Profissional. Alfa Centavo, bom dia, Libra Profissional, Alfa Quilo, para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, Alfa Centavo. Salvador, eu vou 1642. 1642, Recife 390, autorizado via Peruísque 58, decola pista no zero com curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, aciona 5027. Autorizado 390, Recife, Peruísque 58, Pucara, Caju. 1935 é o controle, aciona 5027, o voo 9642. O 9642 está correto, reporta Bush. Cortará. Bom dia, 3890, pronto. 3890, muito bom dia. Após a rolagem do tráfego da companhia, Lima tem pista 10. Gente, 3890. Voo 9605 no solo, 23, livre à direita, salvo 12, 1299. Livre à direita, 1299, voo 9605, bom dia. 35. Ok, autorizado Guarulhos, 360, conforme a Peruí 50, aerovia, decolada 1-0, curva direita na saída da Euleda Eud. Controle 1935, transponder 5035. O número 07, transponder 5035, reporta puxa. Ok, 5035, vou no 607. Livre Alfa 05, livre táxi Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, portão 03, voo 3071, decolou 25119-35, a frequência do controle, bom voo. 1935, tenha um bom dia, bom trabalho, bom final de semana. Você também. Obrigado. Autorizado, até o ponto de espera da 97, a parte 4 do plano de recolagem, Max Juliette Romeu. Já 3890, livre decolagem da 10, vento 100 graus com 5-9. Decolagem 3890. 4-0-3, vamos 7-1. Mais 7-1, linha de parada da Machado. Max Let 1 autorizado a alinhar e decolar, pista 1-7. O vento é de 100 graus com 5 nós. Alinhe, decolar da 1-7, Fernando Romeu. Padrão, bom dia, Papatango, Lima, Chilete 6. Aqui, Lexley, o controle prossiga. Decolado de Gana Cruz para Salvador, aqui, Geronilha 507, Porto Marítimo. Está com 0156 no transporte. Gente, 1500 pés, corredor Gana Cruz, reporte, ingressando em Interlagos. Lexley. Gente, após a passagem de tráfego na retaguarda, iniciou o push no azul 4149. 3890, decolou 07, controle 119.35. 19.35, excelente dia. Para você também. Obrigado. Muito bom dia. 3890, transfere cruzando 2500 pés, perfil da Puca Caju. Contato radar, número 330, sai da Puca, então 3890. Atenção livre ao 330, 3890. Controle, muito bom dia. Papapapá, Mike Gilete Romeu. Papapapá, Mike Gilete Romeu, controle prossiga. Decolando da 97, ingressando na linha do litoral aqui no César, sua escuta. Mike Gilete Romeu, 500 pés, litoral. O Mike Gilete Romeu, confirma o destino. Mike de Pituaçu, Avenida Paralela. Gente, Mike Gilete Romeu, na escuta do controle. Na escuta, Romeu. Que adorada no ar. Netão, um abração, cara. Autoriza a prova da paralela confirmada da rotatória da presença. Mantenha o corredor Vera Cruz 1500 pés de uma quilômetro. American 980, Skull Cadent, clear, bom revival, descent 5 level, descent 4000 feet, QNH 1013. American 980, cleared on the bond for arrival down to 5000 feet, 1013. Qual é o seu perfil agora de a Cruz Aracaju 3890? Gente, tá aguardando, obrigado. Gol 1642, vamos para o post de acionamento, a posição 10. Autorizado, reporta pronto, táxi, com o número 42. Livre, reportar, 1642. 3, para 2500 pés, ajuste 1013. 2513, confirme, foi autorizado. autorizado via Cerrito Santos, prosseguindo para Dona, para 2000 pés, confere. Gente, o Dona 3153 informa que tem um tráfego agora na sua posição de 10 horas, 1 milha, no deslocamento nordeste. A aeronave de pequeno porte mantendo 1500 pés, o motivo da restrição em 2500. Gente, Cerrito, então para 2500. O contrário, Trip 53, o nome é informação Índia. Trip 53, o nome é sendo identificação, autorizado, chegada Bonf, desse mantém o 050, reduza para 2509. Gente, já mantendo 250, descendo para 5000, cabe, foi de bola. É, desculpa, pode sair e após Bonf. Confere, Trip 53, o nome é, informa que o número 3 na aproximação, a nave que precede é um Boeing 757 da América, está agora 13 milhas à sua frente, motivo da restrição. Já mantendo 250? Gente, mantendo 250, Trip 53 no meio. Positivo, o americano está mantendo 250 de velocidade? Então, 3153, desça para 2000 pés, ajuste 1013, livre LS. 2000, livre LS, está 3153. Papa Tango Lima, aqui, X-Ray, reporte, rotatório, visual, coma 7. X-Ray. American 980, confirme speed. Autonomia 4 horas e 36, autorizado táxi à direita, ponto espera no 02, 118, são 62, que nega 1013, resolve 4149. Ajustado 1013, ponto espera chama torre 18612, tem um bom dia. Anoma 288. 288, a primária. 13325. 13325, 288, muito obrigado. Então 3890, chama o Recife, 2545, alternando 2685. Estamos no zero curva direita, saída gola e transição ao fito. Controle 119-35, aciona 5041. Usado Brasília 360 pela pressão do 197, decolada 190, gole ao fito. 1935 controle, transponde 5041. Temos o voo na 7 na vida. Correto, reporta para o posto de voo. Temos o voo na 7 na vida. Curso localizador Glide, Delta 3153. 3153, completo final para 186. 186, boa. Oi, Salvador, bom dia, Delta 3153. Está a 1 milha de externo, baixo checado, Campo Vista. 3153, muito bom dia, livre pouso na 10, isento de 9 graus com 4 nós. Livre pouso na 10, Delta 3153. Bom dia, Sereno. 90 graus, ok, com 4 nós. 90 graus. A pista é com tráfego nacional. Lima Kilo X-Ray, mantendo a prova da rotatória, torre 118.6. X-Ray. Muito bom dia, o azul 4149, ponto espera da 10, tá pronto. 4149, mantém ponto espera e aguarde, bom dia. Mantém, aguarda. É, Torre Salvador, bom dia, Papa Tango, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, muito bom dia, prossegue para a final da 97, reporte terceira milha, será o número 2 para pouso no aeródromo de Salvador. Afirmativa, estamos de volta com a aeronave na final. Pronto para o táxi, o voo, o nome é 4269 a bordo, 3 horas e 20, alterna Salvador. 642, autorizado táxi, a Juliette Alfa, ponte espera da 10218, só 612, que nega 1013. Juliette Alfa, ponto de espera, 1828, nome é 42. 826. No meio, 22209. 7229, 7229. 4, bom dia, Aracaju, nível 190 autorizado. Decola, pistão 0, curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle 119-35, aciona 5046. Autorizado, autorizado, 990 para Aracaju, sair da Pulga, transição Caju. Transponder 5046, controle número 935. Você reporta push, Trip. Trip 5514. Terceira milha, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, o vento é de 100 graus com 3 nós, tem livre pouso na 17. X-Ray. Azul 4149, ele mantém o P10. Mantenha no zero, azul 4149. Levanta para a PUSPEC, acionamento. Eu no 804, está autorizado, PUSPEC, acionamento para o táxi. Botar para o táxi no 804. No 5-3, no solo agora, 3-7, livre direito, solo no 2-1, decimal 9. Azul 4149 tem livre decolagem da 10. O vento é de 080 graus com 3 nós. Livre decolagem pela 10, azul 4149. Bom dia. Bom dia. Torre Salvador, um bom dia. O gol no 642. Bom dia no 642. Após a rolagem do tráfego da Azul, ali mantém pista 10. Após a rolagem azul, ali mantendo 0. Gol 10642. Lima, Kilo X-Ray, no solo 38, confirma o pátio. Autorizado, reporte livre ao 17. Prossiga. Vai levar o sobrevoo através do parque de Pituaçu, Chame. Vai pela linha do litoral até a Barra. Certo, conta na linha do litoral 500 pés e aponte para da Barra, marque de Leite Romeu. 500 pés na linha do litoral, reportará na, no farol da Barra, Romeu. Salvador, muito bom dia. Azul 4149, decolou, cruza 1100 na Dael. Contato radar, sua para o 360, saída da Dael. Azul 4149. Dael, sem restrições ao 360, azul 4149. American 980, clear final, report established localizer. American 980, clear final and report established. Número 2109. Reduzido 80, pode ser agradecida? Para 4.000 pés, o ajuste Mitriz. 4.013, cara. Visão. Autorizado 085, chicote com o nível 1 de Cola pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito 1.000 pés, está fora da barra, controle 19, sinal 35, aciona 5044. Confirmo pessoas a bordo, autonomia e agora transfer. Confirmo também. Para o acionamento, controle, como o operador, transferência. Maiorca 92, Quebec. Controle Salvador, bom dia. Voo no 642, o Caracaju na escuta. Voo no 642, contato radar na decolagem, seu para 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, no 642. Juliette Alfa, Pontifera da 10, 10860, gol 1804. Salva gol 607, posição 5, pushback na Evo. Evo, sir. Clear to land in runway 10, wind 100 degrees, 04 knots. Report land gear down rocket. 1080, clear to land on runway 100, down and on. Após o Boeing, ingresso a Juliette, portão 08. Após o Boeing, ingresso a Juliette, portão 08, da 6.1.3. O voo no 607 aguarda Airbus, FCA, retaguarda, após autorizar o pushback, final e contato. E após Airbus, livre acionamento pushback, voo no 607. Mais que a Gus, só. 53, no meio esquerdo, no 50, reposta estabilizada. O nosso recusar é a rodada estabilizada, cara. Salvador, mais uma vez, muito bom dia. Voo no 804, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Voo no 804, muito bom dia, mantenha o ponto, espera e aguarde. Mantendo posição, voo no 804. Trip 513 no meio estabilizado? Positivo. Complete final com 118.6. 18.6, cara. Aí o trip 513 no meio estabilizado na final da... Trip 53 no meia, continua a aproximação, aguardando o trilho contra a polícia. Certo.